montanha, uma noite, quem disse esse dia? Não é mais um dia, mais um dia para aquele dia que eu não lembro mais.